Boa tarde, Alex. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Tudo bem, obrigado por participar aqui da nossa programação. Alex, se que você falasse para a gente um pouco a respeito da Feira das Nações, acontece agora já na próxima semana, né? No final de semana, aliás, não era um dia 5 de abril, né? Partiu um dia inteiro de festividade, de atrações. Qual que vai ser a programação dessa feira? Qual que é o objetivo, Alex, dessa Feira das Nações? Beleza, Cristina. Então, essa feira ela tem o objetivo primordial, né? Justamente de passar aos nossos jovens aqui, aos nossos aprendizes, né? A questão, principalmente, da comunicação, da interação, né? Entre eles. E principalmente do conhecimento, né, das várias nações, né? Aqui em Foz mesmo nós temos várias etnias, né, vários povos, né, de vários continentes aí, e a gente vai tentar representar aqui no dia 5 de abril, no próximo sábado, um pouquinho, né, justamente do que seria essas nacionalidades que nós temos aqui, lembrando que teremos também os nossos vizinhos aqui, Paraguai e Argentina, né. Quer dizer, assunto não falta para essa feira, né, Alex? Como você mesmo falou, né, que nós temos uma diversidade cultural muito grande e tem muito o que mostrar. E esses adolescentes, vocês já estão preparando esses adolescentes, então, para todas essas atividades? Isso, um também dos objetivos, né, dos eixos também, é justamente que nós temos vários jovens aqui que estão terminando o ensino médio e futuramente vão ingressar, né, nas faculdades, nas universidades, aí nos cursos de graduação. Então, a gente também tenta, né, e tem essa preocupação de preparar essa galera para chegar lá, de certa forma, né, já sabendo, de certa forma, também já entendendo um pouco do processo, do que seria uma faculdade, onde tem Feira das Profissões, Feira das Nações e assim por diante. E, com certeza, o objetivo deles é mostrar totalmente a cultura, né, a gastronomia, os costumes, as tradições e as religiões desses povos aí, né, ao longo da feira. Nós teremos aqui 11 nacionalidades diferentes no dia 5. Como é que está a expectativa, Alex, desses jovens aí se preparando agora para essa festa, para receber? Vocês estão esperando um número grande de pessoas, né, para visitar a Feira das Nações? Isso, né? Assim, a gente conta aí, a gente, né, fez o convite a várias personalidades da nossa sociedade, também fez justamente a divulgação aí nos nossos órgãos de emissão em massa. E a expectativa justamente é dos adolescentes e nossa, particularmente aqui do centro, é de que as pessoas venham, né, principalmente para conhecer, se interar os empresários também, né, nossos parceiros. Nós temos hoje mais de 60 empresas parceiras, né, que eles venham para prestigiar, porque os meninos estão se dedicando bastante, né, e a expectativa é a melhor possível, né, já faz em torno de 45 dias que a gente está trabalhando firmemente e fielmente para que saia uma coisa bem legal e agradável para todo mundo no dia 5. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do trabalho do CAIA. Como é que vocês estão trabalhando aí? Vocês que trabalham, vocês têm essa responsabilidade, né, de trabalhar com os adolescentes, inseri-los, né, na sociedade. Como é que está o trabalho de vocês aí? Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho, assim, pelo menos a gente considera muito importante, né, Cristina, porque a gente trabalha com pré-adolescentes de 9 e vamos até os jovens de 17 anos, né? Então, a gente trabalha não só na forma justamente de inserção ao mundo do trabalho, né, com o programa Aprendizagem, com o Jovem Aprendiz, mas a gente trabalha também com as vertentes lúdicas, né, através do esporte, através da cultura, do lazer, né, com esses jovens. E aqui nós contamos com várias oficinas: futsal, capoeira, bordado, né, música, xadrez, como uma forma também de justamente de buscar com que esse jovem ele justamente seja encaminhado de uma forma corretamente para a nossa sociedade e trabalhando para estimular o protagonismo juvenil dessa galerinha aqui. Que bacana. Então, Alex, para as pessoas que querem participar, querem visitar essa Feira das Nações, como é que elas podem proceder? É aberto ao público? Como que é? Isso, é aberto ao público desde que confirme a sua presença, né, até pela disponibilidade do espaço, né, que vai ser aqui na nossa sede, localizada na Avenida Morenitas, número 2195, né, Vila Padre Monte, na região do Porto Meira. Então tem que ligar, Cristina, no 3529-9456, e falar com a Rose e agendar justamente. Se tiver alguma escola, de repente algum grupo que queira vir participar, também é interessante estar agendando, né? Quem houver interesse, né? Certo, vamos repetir o número então, né, Alex? É 3529-9456, falar com a Rose, né, para agendar a sua participação. Eu sei que vocês esperam receber o maior número possível de pessoas para conhecerem esse trabalho, mas tudo dentro de uma certa organização, como a sede, né, não é tão grande assim, vocês realmente têm que ser uma coisa bem, bem organizada, né, Alex? Isso, com certeza, que a gente espera assim, que as pessoas venham prestigiar, né, venham participar da nossa... A gente brinca que nós vamos tentar fazer no sábado, aqui no dia 5, uma viagem, uma volta ao mundo, né, em algumas horas, e acho que isso seria interessante as pessoas prestigiarem. também justamente porque nós hoje contamos em média com quase 600 adolescentes dentro do projeto, né, e principalmente só os pais e os adolescentes já dão um número bastante excessivo. Então, por isso que a gente pede um pouquinho, né, de paciência também na hora do agendamento ali, porque às vezes o telefone está meio congestionadinho, bastante pessoas ligando, né, Cristina? Tá certo, mas de qualquer maneira fica o convite então, né, Alex, para as pessoas participarem, né? Certo. Tá bom? No próximo sábado, então, a partir das 9 horas da manhã, tem um horário para encerrar durante todo o dia? Isso, na verdade a gente vai até em torno de umas 13 horas, né, porque os estandes e os meninos vão ficar mais ou menos aí, né, das 8 até 1 hora, 2 horas no máximo, né, e depois também a gente tem as outras atividades aí do sábado com o pessoal aqui, né, mas até as 14 horas acredito eu que a feira vai funcionar, né, e aí fica o convite, né, a gente agradece principalmente a disponibilidade da Rádio CBN, e está justamente aí sendo parceira nossa aqui, que é de extrema importância, a gente só tem a agradecer.